caça, desperdício, medo e fome. Nas torres de concreto desenhei vestígios do jardim que nos consome. Na cidade tatuada, cidade tatuada, cidade tatuada. Se eu fosse indiferente ao teu poder, plantava rosas falsas na lembrança. A fúria do destino nem me vê, e o som do velho sino é só fumaça. Na cidade tatuada, cidade tatuada, cidade tatuada. De soldados e crianças, nos muros de silêncio te perdi, num carro cor de cinza esperança.